Fala galera, Podcast Droid, começando hoje então a edição, a rápida e curta edição 203 do seu, do nosso Podcast Droid, a nossa oitava temporada que infelizmente não iremos falar sobre corridas, tá? Eu acho que foi uma das primeiras edições que a gente vai falar sobre corrida. A gente vai falar sobre corridas que não irão acontecer, né? Dado aí, né, o certo momento aí no Brasil e no mundo, né, que se espalhou aí o coronavírus, o COVID-19 lá, 19, né, que é o que a sigla bonita que se fala lá fora, né, então tá aí, e os eventos foram sendo cancelados aos poucos. De antemão não iria ser cancelado o Atlanta, né, iria acontecer a corrida, juntaram tudo pra acontecer tudo num dia só, aí por fim resolveram cancelar. Como eu tava até falando com meu amigo Lucas Herrera aqui antes de começar a gravar, né? Não é cancelar, foi adiado. Eu preciso mudar essa palavra no meu vocabulário, né? Que pra mim cancelou hoje, mas hoje não vai ter, mas vai ter depois. Mas muitos entendem errado, que cancelou não vai existir mais, acabou, fim. Então, mas as corridas por enquanto estão adiadas, tá? Vão procurar datas aí. Parece que o santo lá de Homestead vai ser forte, que entende tudo pra fechar a temporada em Homestead. Quem tá comigo nesse bate-papo bem rapidinho hoje, nosso amigo Lucas Herrera. Fala Leonardo, fala galera. Realmente não é o tipo de programa que a gente. O tipo de programa que a gente gosta de fazer, né? A gente gosta de falar de corrida, né? Infelizmente dessa vez vamos ter que falar de corridas que não serão realizadas, infelizmente. Só pra dar uma. Pra falar igual você já deu uma. Você já mais ou menos falou como é que foi. A NASCAR, a princípio, ela queria manter as provas sem torcida, né? Sem público. Queria manter as provas sem público. Tinha até aprovado fazer isso para Atlanta e para Homestead. Aí, quando foi até um dia antes da prova, quando foi sexta-feira ontem, estamos gravando no sábado, até dia 14/3. E quando a gente. Ontem começou a surgir notícias de manhã que as corridas seriam alteradas, os horários, né? O calendário, o dia, a programação do final de semana seria alterada. A princípio, por exemplo, Atlanta seria corrida da Truck e da X-Pint no sábado e da Cup no domingo. Surgiu a notícia que eles iriam colocar a Truck na sexta, seria até sem practice, seria apenas a classificação, mais a corrida na sexta e a X-Pint e a Cup no sábado. Mais ou menos por volta do horário que seria as corridas antes, seria mais ou menos 3 horas da tarde. Entretanto, aí tava meio desencontrado as informações, não tinha sido uma informação oficial ainda, era mais os insiders que a gente tinha, os repórteres americanos que estavam falando isso. E aí, quando foi por volta do meio-dia de ontem, saiu a informação que seria cancelado, foi até junto, na verdade, a informação do cancelamento, não, igual você falou, o adiamento, né? Porque não foi cancelado em si. Vamos ver se vai encontrar alguma data para essas corridas depois. Se for só as duas, até não tem que ser grande problema. O problema é que a gente não tem certeza até quando que vai isso. Mas, em tese, elas foram adiadas ontem. Tanto elas quanto da IndyCar, foi mais ou menos em torno do mesmo momento, assim. Que foi ao mesmo tempo que surgiu a notícia que o presidente Trump ia declarar a emergência nacional, como acabou acontecendo até a tarde. Foi praticamente o mesmo tempo. A NASCAR e a Indy cancelaram as corridas, a Indy até cancelou direto 4 corridas, e eu não me lembro até meados de abril, eu não me lembro exatamente como era o calendário antes, mas ela cancelou bastante corrida de uma vez. A IndyCar, a NASCAR por enquanto foi só 2, isso daí aconteceu ontem no período da tarde, então eles até estavam querendo fazer prova, mas o problema é que mesmo se for poucas pessoas assim, porque se não fossem público, uma corrida da NASCAR no geral, só ela por si só já vai entre 200 e 300 pessoas que precisa aparecer no autódromo. Isso daí é entre piloto, mecânico, família, familiar, repórter, por mais que até tinha saído a notícia que iam deixar só o mínimo do mínimo do mínimo que ia ter mesmo de pessoal de televisão e tudo mais, mas mesmo assim já dá uma quantidade de pessoas razoável, então por isso a NASCAR acabou decidindo, não sei nem se talvez tenha sido algo que veio de ordem do governo, mas por volta de ontem, da sexta-feira ao meio-dia, saiu a notícia que não ia ter mais prova, que realmente esse final de semana seria adiado, cancelado, como a gente vai ver depois, tá certo? Bom, meu amigo Lucas Ferreira, parece que meu vírus de falar cancelado tá contaminando mais pessoas, né? Você também acabou falando aí. Mas e brincadeiras à parte, pessoal, realmente um assunto muito sério, né? Como o Herrera bem falou aí, teria sim até cogitado os horários aí, né? As corridas iriam ser jogadas para lá, corrida jogada para cá, mas aí a NASCAR acabou tomando que no momento certo evitar aglomerações é o mais indicado, né, devido a esse surto aí, que realmente tomar essa decisão aí foi a melhor decisão, né? O Jimmy Johnson falou, eu li uma matéria, uma reportagem do Jimmy Johnson, onde que ele falou que realmente foi a melhor decisão aí, né? E, pasmem, pessoal, outras categorias também entrou, né, nessa onda toda aí, e acabou que nenhuma vai ter agora, né? NBA também, a NHL também parou, a MLB também, que mal começou e já parou também, né? Então outros vários tipos de esportes aí também já estão parando, né? Até a Fórmula 1, né? Eu já que pode até abrir um pouquinho o leque, né, Herreira, falar de todas as categorias, né? A Fórmula E, pelo menos por 2 meses, está tudo parado, não tem previsão de retomada, principalmente a Fórmula E, que corre na região mais próxima ali, e lá onde realmente proliferou toda a doença, né? A Fórmula E, ela gosta daquele pedaço ali, a Fórmula E está correndo, né? A Fórmula 1 já cogita-se começar a temporada no que seria, entre aspas, as férias depois de verão, né? Depois das férias de verão. Então poderia a Fórmula 1 realmente começar só no final de agosto, né? Eu dei uma olhada aqui, o meu amigo Lucas Herrera, a Fórmula Indy ou a IndyCar, né? Muita gente ainda fala Fórmula Indy no Brasil, mas a IndyCar, né, tem tudo, tá tudo certo para começar realmente na Indy 500, que é no final de maio, tá? Ela começaria a temporada já na Indy 500 no final de maio e teria aí por volta de 12 etapas apenas a IndyCar, né? Então pularia todas as etapas para trás aí e iriam pular. Se não me engano, depois Renan, você vai dar uma pesquisada aí, mas eu acho que vai ser São Petersburgo, Long Beach, eu acho que aquela pista lá que é muito chata lá, bombo não sei o que lá, uma pista bem chatinha lá, que eu não gosto muito, e seria também Ancota, né, que é o Austin, Texas. Essa corrida aí também seria já cancelada. Essas corridas seriam canceladas, nem adiadas. Ou talvez poderia até encaixar no calendário, mas não sei, essas aí acho que seriam adiadas. É o mesmo caso também da Fórmula 1. Mas a NASCAR, tá, pessoal? A NASCAR, por enquanto, segue com esses dois eventos apenas adiados, tá? Até o momento, eu prefiro falar cancelado, tá? Mas é melhor falar adiado para não confundir vocês, porque pode ser que talvez lá na frente eles vão encaixar essas datas aí. Eu quero saber como encaixar, mas pode ser que lá na frente eles encaixem essas datas aí. E tem a questão também, por exemplo, de Atlanta, né? Se demorar muito para encaixar Atlanta aí de novo, Atlanta começa a neve, tá? Então, Homestead ainda não, porque Homestead ainda tá no final do ano lá, não tem um problema de neve, né? Mas Atlanta já começa a neve, já começa já o rigoroso inverno norte-americano, e Atlanta realmente é lindo pra cair neve lá, né, Herreira? Você pesquisou aí, Herreira, as corridas da IndyCar? Pesquisei aqui sim, o Leonardo Bina. É que assim, nós vamos dar aqui a informação que a gente tem agora, só que a verdade é o seguinte, tudo que a gente tá dizendo aqui agora é um tanto de especulação, porque e pode mudar bastante, né, Herreira? A verdade é que ninguém sabe. Ninguém sabe, não tem nem como a gente falar, não tô escondendo a informação. A verdade é que ninguém sabe. Tudo vai depender de como é que foi acontecendo as coisas, como é que for sendo o combate ao vírus, como é que o vírus vai começar a parar, porque na China já tá acalmando, já disse que eles estão querendo voltar à vida normal lá, mas no... Tudo que a gente vai falar aqui agora é um tanto abstrato, na verdade. A Indy, o que aconteceu na Indy aqui agora, tô até vendo a super fonte confiável aqui, Wikipedia, mas também que eu falei, agora não tem muito fonte confiável agora, fonte confiável nem existe porque ninguém sabe. Mas pelo menos segundo o Wikipedia, a São Petersburg e a corrida de Barber, da pista de Barber, foram canceladas. A Long Beach e Austin estão como adiadas. Austin está falando que possivelmente cancelada. E em tese começaria aqui no GP de Indianápolis, que seria 9 de maio. A gente está até falando já que tipo, a IndyCar mesmo, ela já jogou, ela vai começar em maio, já colocou para já começar em maio. A Fórmula 1, pelo que eu pesquisei, pelo menos, ela espera-se, ela diz ela que pretende começar no final de maio. Só que aí no final de maio seria Mônaco. Mônaco já tá tendo conversa lá também. Mônaco é uma cidade minúscula, já tá tendo caso lá, então imagina, esse país grande já tá tudo cancelando tudo, imagina uma coisa numa única cidade, né? Então a tendência, o que pelo menos eu tinha lido, seria que começaria em Azerbaijão e depois sabe Deus o que eles fariam com todas as provas. A NASCAR, que nem, que nem a gente falou, ela foi, por esse momento, cancelar duas provas. Só que pra mim, pelo menos, seria... Eu tô especulando novamente, mas pra mim seria uma grande surpresa se fosse somente duas provas. Porque, igual eu falei, a IndyCar tá vendo pra começar em maio. Se a NASCAR fossem apenas duas provas, a NASCAR cancelaria desse final de semana agora, cancelaria do outro, e já voltaria no dia 28. Isso é dia 28 de março agora. Isso daí é algo extremamente otimista, entendeu? Ficaria um tanto surpreso eu se fossem apenas essas duas provas. Mas vamos ver, falei. Tudo vai depender de como é que as coisas vão andando. E se as provas vão ser canceladas ou adiadas, tudo vai depender de quantas provas forem canceladas. Se forem só duas provas, eles com certeza conseguiriam colocar para fazer um final de semana melhor, menor, talvez tentar colocar uma entre a outra, ou aproveitar as raras folgas que a NASCAR tem durante o ano. Talvez poderia colocar uma prova desse meio. Se fosse só essas duas provas, eu tenho certeza que eu até conseguiria indicar e cumprir o calendário. Mas o problema, eu pelo menos, pelo que eu tô avaliando, pelo que eu tô vendo e pesquisando, vai ser muito difícil ser apenas duas provas. Mas vamos ver o que vai acontecer. Isso foi o que aconteceu agora. Em tese, a NASCAR agora volta no domingo, dia 29 de março. Vamos ver como é que as coisas vão desenrolar. Mas é isso, essa situação que a gente tem no momento, o Leonardo, da gente falando aqui referente ao automobilismo. A Fórmula 1 já cancelou até... A Fórmula 1 espera começar no final de maio. Espera começar no final de maio, se for muita sorte. Se for realmente ter tudo certo, assim, vamos dizer. Ela cancelou nesse momento, foi as próximas provas que seriam Bahrein. Depois seria a prova da Holanda. Seria a prova da Holanda e depois teria... Mais uma outra prova, que é em Vietnã, na verdade, já estava sendo falado de cancelamento bem antes, até na própria prova da Austrália, já estavam falando. É. O Chase Carey lá, que é o pessoal da Liberty, já estava falando. Já estava empacotado fazia tempo. É, né? Entendeu? Isso daí já não ia rolar. Mesmo que continuasse, vamos dizer, do jeito que estava antes dessa semana, agora que mudou tudo. Se fosse desse jeito, as duas provas já não iam rolar. Essas aí foram canceladas, mas eles também já sabem que Espanha, a prova que seria Espanha e mais uma depois, que eu vou pesquisar aqui agora, ia ser GP da Holanda, GP da Espanha. A Holanda que eu falei é que na verdade já tinha o GP da China, que esse por sinal já tinha sido cancelado há muito tempo atrás. Esse já teria sido cancelado há muito tempo atrás. E aí depois teria o GP da Holanda e da Espanha. O da Espanha, eles já estão até. Espera-se que na próxima semana vão declarar até quarentena total, igual foi na Itália. É o que se espera, na verdade, na próxima semana. Então, é bem provável que não vai rolar. Eles não já sabem disso. Por isso, eles colocam lá pro final de maio, que seria Mônaco. Essa, pelo menos, o que eu pesquisei é isso. Essa seria a situação que a gente teria no momento. Essa seria o que a gente tem no momento. Mas, como eu falei, é tudo especulação, é tudo, não dá para... Não dá para afirmar muita coisa agora. Realmente não tem como a gente dar um parecer melhor, porque esse parecer melhor não existe, ninguém sabe. Simplesmente ninguém sabe. É, realmente ninguém sabe. É, até que nós estamos falando aqui, tá, pessoal? Nada concreto, nada de informação 100% correta, até porque, como o Herrera bem frisou várias vezes, ninguém sabe nada, tá? É, tem muita coisa incerta, ninguém cravou ainda, não. Agora é certeza, a partir de data tal, vamos começar o campeonato. Não tem. A NASCAR, a partir de data tal, vamos começar a dar um restart no campeonato. Até porque também, pessoal, a NASCAR aí, né, o esporte americano no geral, como um todo, tá? Até a liga lá de futebol lá, MLS lá, se não me engano é isso mesmo, também parou. E o prazo seria, a certeza, até a final de março. Então, até a final de março não vai rolar nada, né? Não rolaria nada nos Estados Unidos, nenhum evento aí nos Estados Unidos. Isso é uma certeza que até o Herrera falou, né? E o presidente decretou lá o estado de calamidade nos Estados Unidos lá, de saúde pública. E assim, isso eu li também, né? Esses cancelamentos, esses adiamentos aí de tudo aí, é tudo, tá, pessoal? Tudo mesmo. Então não é só a corrida, não é só a NBA, não, é tudo. Então tudo lá tá proibido até o final de março. Então pode ser que depois de março a NASCAR retome, né? E assim, como o Herrera falou também, tem a evolução da evolução aí do coronavírus, né? Que na China, ontem eu tava lendo, né? Na China, ontem à noite, antes de dormir, a China já começa já a diminuir os casos, já começa a ter uma baixa já. Parece que o pessoal já começa a ter uma confiança maior lá na China. Então parece, como o Herrera bem falou também, que já começa a querer voltar uma vida normal lá na China. Então pode ser que esse holocausto todo que está pelo mundo todo aí, né, isso aí também aconteça no resto do mundo, né? Talvez demore aí algumas semanas para o mundo já começar a absorver e logo sumir de vez, né, esse boom desse vírus aí, tá, pessoal? Mas falando aqui, nós falamos de corridas, não somos especialistas aí, né? A gente também especula bastante nos outros assuntos, mas estamos falando só aqui de... Nosso objetivo é passar a informação para vocês que no momento a NASCAR está tudo adiado, né? Não falei cancelado, consegui. A NASCAR está tudo adiado por enquanto. Final de semana em Atlanta não tem corrida. Final de semana próximo, que seria em Homestead, não tem corrida. Pode ser que no Texas volte ao normal? Sim, pode ser que no Texas volte ao normal. Até porque também o Trump mandou fechar todas as fronteiras. Está proibido receber voos da Europa para os Estados Unidos, tá? Isso está proibido. Mas nada impede também do cara que entrar nos Estados Unidos, ele vem até no México, do México ele passa para os Estados Unidos. Não sei se eles conseguiriam rastrear todo esse caminho aí, mas enfim, isso aí é outra história. Então, talvez uma forma de se proteger e conter o seu povo lá, né? Os americanos se esconderem lá, ficar todo mundo que é dentro do país, talvez seria uma forma de evitar essa proliferação dessa gripe aí, não é quase uma gripe, né? Desse coronavírus aí, que realmente é muito sério. Tá, pessoal? Bom, a edição é isso, né, Herrera? Não temos muito o que falar, não vamos projetar também de nada, aproveitar para falar de nenhum piloto, nenhum de nada, porque o campeonato estava apenas começando, né? Tivemos aí apenas quatro corridas muito boas, por sinal, né? Falamos aí, tivemos edições de todas as corridas, tá? Se você quiser saber um pouquinho de Phoenix, tem edição 202, tem edição 201, 201 aí também, tá? Que é, o 201 é comigo, com o Herrera e com o Hélio Lima, a formação original Triwide. Eu e Herrera falamos muito de Daytona, né, Herrera? Falamos bastante de Herrera também, e falamos de Las Vegas também. É só voltar as edições pra trás aí, tá, pessoal? Tem aí o Spotify, tem o Deezer, tem o Popcast, tem o... Se você quiser entrar no Onshore lá e pesquisar também, lá você consegue o link para todas as outras várias plataformas que nosso amigo Lucas Herrera conseguiu postar aí. E tem também, né, o site do Big One lá também, que você entra lá também, já pode ouvir direto lá, fazer o download. Pessoal, formas de ouvir tem e muitas, né, Herrera? Leonardo, eu queria só deixar pra galera aqui só, que eu sei que muita gente é uma internet hoje em dia, muita informação assim soltando, a galera... Muitas vezes tem muita gente falando um monte de coisa, então a galera pode. A gente vê muita gente falando, não, mas por que cancelou? Isso daí é só uma gripe e tudo mais. Especialmente nos Estados Unidos, isso não tá. Especialmente por questões do sistema de saúde dele lá, ele está bem complicada a situação, mas que nem o Danado falou, a gente não é da nossa área a gente falar isso. Eu tenho pesquisado bastante, tenho lido bastante a respeito disso daí, especialmente como vocês sabem, o Leonardo até comentou na última vez, meu filho vai nascer daqui essa próxima semana agora, então eu tô muito preocupado sobre muita coisa, então eu pesquisei muito a respeito disso daí. Mas o que a gente pode fazer aqui é para quem quer saber mais informações ou saber melhor de quais são as informações de como tá acontecendo a coisa do coronavírus, por que tá acontecendo, como que é, como se proteger, quais ações deve tomar, a gente pode aqui indicar, no caso, os canais que eu tenho acompanhado aqui, que é do Atila Yamarino. Atila Yamarino, pra quem não conhece, ele é do... Ele tá participando do Nerdcast muitas vezes. Ele tem nerdologia também no Nerdcast. Ele também tem os vídeos dele. Também tem o canal pessoal dele no YouTube. Tem o Twitter dele, também tem atualizado bastante. O Twitter dele, se não me engano, é o Atila. Mas se procurarem também no Google Atila Yamarino, Atila Nerdcast, Atila alguma coisa, vocês vão ver. E no próprio canal do Dallas Varela, ele fez uma live que eu vi essa semana, a live de uma hora, ele com mais outro médico infectologista também. Ele fala bastante sobre o coronavírus. Então, essas duas, digamos assim, essas duas fontes são as que eu basicamente eu me basei para saber o que fazer, para saber o que pensar. O Atlas é cientista, ele é especialista em vírus. Então, com certeza, esse pessoal tem muito mais gabaritagem para falar do que qualquer agente ou qualquer outra pessoa, a imensa maioria das pessoas. E vão estar falando coisas sem saber. Se vocês realmente procurarem essas fontes, vocês vão saber bem o que fazer, bem como agir, bem o que pensar, bem o que falar. Essas duas fontes são pelo menos onde eu estou me baseando. Mas é isso daí, Leonardo. Eu vou falar tchau pra galera. Aqui no Brasil a gente está começando a acontecer as coisas. Só o que eu digo no caso é que para o pessoal realmente levar a sério, o pessoal se cuidar, para evitar tudo aquilo que a gente está vendo na TV o tempo todo. Para evitar, no caso, aglomeração, daquelas coisas. Mas eu falei, nessas fontes vocês podem ter melhor informação disso. Só levem realmente a sério essa situação, porque não é brincadeira. É, não é brincadeira. Só isso que eu tenho a dizer mesmo só. Valeu, galera. Valeu, Leonardo. Valeu, meu amigo Lucas Herrero, por mais uma edição, tá? Essa edição super curta, tá? É, eu até poderia falar alguma coisa, tá, pessoal? Meu pai aí tem 45 anos de hospital, né? Mas deixa esse assunto pra lá, porque ele é, né? Ele trabalha com a saúde, eu não. Então ele, poderia chamar ele pra gravar um podcast comigo, né, Herrero? Bater um papo com a gente, pra falar sobre isso, mas deixa meu pai lá curtindo o final de semana dele lá. É, vamos aqui a gente vai falar de corrida realmente, tá, pessoal? Mas é só vocês terem bastante consciência, tá? Eu tô engasgando que eu tô vendo aqui, acabou de aparecer aqui a atualização. O Mário Benedetto acabou de gravar um vídeo agora, Herrera, falando sobre como é ruim ficar sem corrida. E ele tá lá, tem um vídeo dele lá fazendo churrasco. Ele acabou de postar, ele postou faz 3 minutos que ele postou o vídeo lá no Twitter lá. Tá lá fazendo churrasco. Ó, Leonardo, uma coisa que eu lembrei. Uma coisa que eu lembrei agora é que, tá bom, vai, não é corrida, a gente não é corrida de verdade, mas é o que a gente vai ter de corrida nas próximas semanas, que vai ser o pessoal da Fórmula 1, alguns pilotos vão se juntar, eu não sei exatamente quais pilotos, eu sei que alguns pilotos vão se juntar para fazer umas corridas virtuais aí, que tal, por videogame, no caso, né? Eu tinha ouvido notícia que o iRacing tava procurando pilotos da NASCAR para tentar também fazer alguma corrida desse tipo, eu não cheguei a ver notícia. Se já teve, se já decidiram se vai fazer ou se não vai fazer, não sei. Mas eu sei que isso daí, vamos dizer que é o que, pra quem quer ver corrida, vai ter. Além disso, tem a MotoGP também disponibilizou no site delas 10 corridas históricas de graça. Se você entrar no site da MotoGP, você vai ver lá. Tem 10 corridas de graça, no caso, pra assistir corridas históricas lá, que tem aquele serviço caríssimo deles. Eles liberaram 10 corridas de graça pra quem quiser, pra quem tá de quarentena em casa poder assistir. Isso daí eu acho que é o que a gente tem de informação de corrida. Além disso, acho que até talvez a gente nem tenha falado, mas por enquanto a gente não vai ter muito, a gente não tem podcast pra falar, porque a gente não vai ter mais podcast por enquanto não sair informação, porque pelo menos por 2 semanas não vai ter nenhuma informação. Até uma das principais fontes dos Estados Unidos, que é o Jay Speed, acho que é assim que fala, eu vi que ele colocou no Twitter agora mesmo que ele vai parar a conta dele, não tem o que dizer, não tem o que ele falar. Não tem informação pra dar. Então, obviamente, por esse tempo, por umas semanas, a gente não vai ter podcast, porque a gente não tem o que acrescentar em relação à NASCAR nesse sentido. Mas acho que isso aí mesmo, Leonardo. Acho que é isso que eu lembrei agora, que eu queria falar sobre essas corridas virtuais. Tem gente que posta, eu sinceramente posso, talvez até de vez em quando vejo, mas não, longe de ser a minha preferência. Mas pra pessoal que se interessa por isso, talvez tenha alguma coisa legal pra ver. É, então até que tem um piloto, né, o Alfred, vem aparecendo algumas corridas aí, ele começou na vida, na pista virtual, né, o Alfred, é um piloto que tá sempre aparecendo na Truck Series, aparecendo aqui no Series também, né, ele tá lá, nessa vida virtual, começou lá, veio de lá, o piloto, mas aí é gosto, tá, pessoal, eu também sou como o Herrera, não gosto tanto assim, tá, dessas corridas virtuais, né, eu acho legal, assisto aí uns pedacinhos de vídeo pequenininho, um minuto, 2 minutos ali, mas sentar pra assistir uma corrida virtual de 1h30, 2 horas, eu não tenho muita paciência. Agora, se eu jogar, eu consigo, eu jogo, tá? Eu jogo 2 horas, 3 horas fácil, né? Então, eu prefiro os vídeos menores. Eu assisto os vídeos menores, eu assisto. 15 minutos, 20 minutos me prende ainda, tá? Mais que isso, uma corrida de 1h30 online, eu não consigo assistir, não. Mas enfim, pessoal, é isso mesmo, tá? Como o Herrera falou, vai ter essas diversificações aí. O pessoal realmente parece que está, né, tentando achar uma outra maneira de a gente continuar, pelo menos ficar assistindo alguma coisa, não ficar tão perdido assim, tá? E, tá, pessoal, como o Herrera falou, essas semanas aí, né, o Lucas, semana que vem tá nascendo o filhão do Lucas aí, né? Deus que dá tudo certo, Deus abençoar, que vai ser um bom momento, uma boa hora pra ele, pra mulher dele, que é um momento ímpar na vida. Vai assistir o parto, assista que vale, você vai sair de lá muito emocionado. É um momento ímpar, você escutar o primeiro choro do seu filho ao nascer, tá, pessoal? Quem não tem também, quem não for ter, assista. Eu já dou um conselho também, já dorme também, porque depois que o filho nasce, acabou o sono, tá? Não dorme nunca mais, como era antigamente. Porque antigamente, quando a gente é mais longe, a gente deita na cama e apaga. Agora não. É diferente, né, Herrera? Ah, eu já tô com dificuldade pra dormir esses últimos dias, já. Mas eu sei que daqui 4 dias as coisas vão ser bem diferentes. Vai ser daí tudo pra diferente. Pior, viu, Herrera? Daí pra pior. Pode ficar tranquilo. Mas é bom, tá, pessoal? É gratificante, realmente. É um momento, assim, único. É gratificante mesmo, tá? Então, pessoal, é isso mesmo, tá? É, qualquer novidade, tá? A gente vai voltar pra gravar, mas pelo menos nas próximas duas semanas, vamos ter a corrida no final de semana lá no Texas. Beleza, pessoal? A gente vai ter a corrida no final de semana no Texas. Então, naquela semana que vai anteceder Texas ali, provavelmente a gente grave alguma coisa, né? É, lá pro dia 25, dia 26, ali perto do final de semana, caso for ter essa corrida no Texas, caso for ter, a gente grava ali. Se sair alguma notícia ou outra, a gente tem um acúmulo, nós temos um acúmulo de notícias maiores, tá? É, 3, 4 notícias realmente de maior proporções aí, né? É, por exemplo, Keselowski acertou com a Enfim Motorsports, que é um assunto aí que realmente pode pesar. A gente vai vir aqui gravar pra vocês, com certeza, que é um assunto de maior peso. Ah, mas agora não sei quem arrumou patrocínio pra 5 corridas. Não, agora vai homenagear não sei quem lá na corrida de Darton. Então esse notícia a gente vai segurar pra lançar todos de uma vez pra vocês aí, né? Assim que o negócio, a roda voltar a girar novamente. Beleza, pessoal? Então, uma boa semana, bom final de semana pra vocês, tá? Boas semanas aí pra vocês. É, cuide-se bem, fique com Deus, tá, pessoal? E lembre-se, prevenção, tá? Prevenir é a melhor coisa que tem que se fazer, tá, pessoal? Então é melhor prevenir. Ah, se é correto usar álcool gel, higienizar as mãos, evitar dar as mãos. Evite, tá, pessoal? Evite lugar com muita gente também, lugar fechado com muita gente. É evitar, tá? Então, né, evitar não faz mal a ninguém. O que faz mal realmente é depois ficar doente aí. Uma doença talvez aí, que talvez a gente não consiga nem descobrir, nem sabe a cura dela direito ainda, tá, pessoal? Então, um bom final de semana pra vocês, uma boa semana. Qualquer novidade, arroba Leoguina, Twitter, Instagram, pode me chamar lá, que estarei disposto a vocês e pra ajudar vocês. Beleza, pessoal? Um abraço e fiquem com Deus.